Hoje é dia 18 de dezembro de 2016. Nós estamos juntos aqui na Vida Nova, Comunidade Evangélica Vida Nova, Igreja de Discípulos em Itabuna. E você pode acessar o nosso site www.vidanovaitabuna.com.br e acessar as pregações, baixar, compartilhar, mandar para outro lugar. Mandar um abraço para os irmãos que estão aí nos Estados Unidos, Europa, China, que estão ouvindo essa palavra. O Senhor abençoe vocês, em nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 em diante, irmãos. Eu preguei essa semana nos núcleos, igreja nas casas, e houve ceia também, né? A ceia pode haver sem a minha presença, mas como eu aproveitei que estava visitando vocês, eu pude servir a ceia, ter esse privilégio de ceiar 3 vezes na semana, hein? E eu ministrei sobre essa palavra, eu quero aplicá-la a toda a igreja agora. De novo, pastor, a mesma pregação? Acho que não, porque as 3 vezes que eu preguei diferente nas casas e eu acredito que será de mais uma vez diferente. Amém? 1 Samuel, capítulo 22. Amém ou não? O Senhor Jesus está aqui, aleluia. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. Diga Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas e disse ao rei dos Moabitas: deixe estar meu pai, minha mãe convosco, até que saibam o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas e ficaram com ele todos os dias que Davi estava no lugar forte, que é a caverna de Adulão. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. 6. E ouvindo Saul, que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele, estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo em Ramá, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Amém? Aleluia. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, abre o nosso coração. Escancara, Senhor, nosso coração, pelo que o Senhor tem para nós. Por favor, Deus, nós precisamos do teu ensino, da tua direção, da profecia do Senhor sobre nós. Nós queremos aprender com o teu servo Davi, que foi ungido o homem segundo o teu coração. Queremos aprender com os acertos deles. Queremos aprender não só com os acertos dele, mas queremos aprender com o acerto dele enquanto ao arrependimento, quando ele errou também. Nosso coração agora seja impactado pelo Senhor, pela tua presença. Que haja poder do Senhor junto com a tua palavra, para que nós possamos mudar as nossas vidas, ou ser mudados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Aleluia. Bem, nós sabemos que Deus tem um nosso propósito deve ser adorar a Deus e levar o Evangelho através das nossas vidas. Amém? Amém? Então, o propósito da sua vida tem que ser algo assim para ser bíblico, não é? Adorar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o seu próximo como a você mesmo. Ou seja, amar a Deus acima de tudo e amar o próximo da melhor forma. Qual é a melhor forma de amar o próximo? Levando o Evangelho para o próximo. Amém? Na sua vida. Mas e o propósito de Deus? O propósito de Deus, como dizem Romanos, é de ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Amém? O propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Vamos dizer juntos? O propósito eterno de Deus é de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus. Mais uma vez, o propósito eterno de Deus é de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Só mais uma vez. O propósito eterno de Deus é de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Para que isso fosse possível, o Pai enviou a Jesus, que veio, nasceu pela concepção do Espírito Santo, e Maria, serva de Deus, e foi servo, amém, irmãos? Jesus foi servo com força. Porque uma coisa é a gente ser servo, outra coisa é Deus eterno ser servo, né? A polaridade, a diferença, o antagonismo é muito grande, não é? Às vezes a gente não quer ser servo, que a gente é pó. Agora imagina Deus se esvaziar da glória. Jesus tinha momentos da sua vida que até a onisciência ele abriu mão. Você lembra quando Jesus foi até a figueira para ver se haviam figos? Porque ele se esvaziou, irmãos. Amém? Então, Jesus veio, viveu, ensinou, prometeu que o Espírito Santo seria derramado, Deus como ele, morreu, ressuscitou, foi ao inferno, tomou a autoridade que havia sobre o diabo, não há mais autoridade nenhuma na mão do diabo, amém? Entregou a igreja, subiu ao céu e ressuscitou, e depois apareceu a muitos irmãos e subiu em Betânia ali, e vai voltar com glória e poder para julgar as nações com cetro de ferro, amém? E ele enviou o seu Espírito Santo no dia de Pentecostes, 50 dias depois da sua morte. Ele enviou o Espírito Santo que veio e nos deu poder para viver aquilo que ele anunciou. E serás revestido de poder. A palavra ali é dínamos, é um poder exclusivo, expansivo. Você tem esse poder em você. Você talvez nem seja lembrado dele às vezes, mas está aí. E Deus Pai, então, derramou o Espírito Santo. Esse Espírito Santo nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Esse Espírito Santo, ele que levou você a receber Jesus. E se você não entregou sua vida a Jesus ainda, ele está trabalhando para que isso aconteça. Ele está conduzindo você para que isso aconteça. Amorosamente. Às vezes duramente, mas sempre também amorosamente. Amém? E aí, quando a gente recebe a Jesus, é tão maravilhoso. É bom demais. Tudo muda. E nada muda. Tudo melhora e nada melhora. Tudo fica maravilhoso e às vezes tudo vira um deserto. Que coisa interessante, né? E a gente não larga desse Jesus. Uma vez eu vi alguém dizer assim: ah, eu saí da igreja porque a igreja me decepcionou muito. Me decepcionou muito. Eu acho que quem decepciona mais a gente é o mundo, não é não? Muito mais do que a igreja. E as pessoas se decepcionam no mundo e continuam lá. Por que é que eu, se me decepcionar com a igreja, vou sair dela? E esse Espírito Santo, ele nos mantém e nos faz poder viver a palavra que o Senhor nos ensina. Amém, irmãos? Amém? Isso a gente já sabe, glória a Jesus por isso. Amém? Você é muito bem instruído, graças a Jesus. Mas o próprio Espírito Santo de Deus, ele promove uma obra em nós chamada santificação. O que é a santificação? A santificação é o entalhar das características de Jesus em nós. Por exemplo, essa mesa aqui. Está vendo essa mesa aqui? Essa mesa tem história. Nós precisávamos de uma mesa para botar o retroprojetor e o equipamento. E procurei na cidade, não achei nada como eu queria. Primeiro que eu não suporto MDF. Porque MDF é um embuste. Alguém bota MDF na cozinha sabendo que vai inchar, porque aquele é papelão. É um papelão metido a besta. Eu ouvi dizer que tem agora até um MDF impermeável. Aí eles sacaram. Mas eu pensei, não pode ser de MDF. Tem que ser de ferro ou de madeira. Eu sou do tempo ainda, embora seja muito jovem, que os móveis eram feitos para durar e que você podia subir em qualquer móvel. Agora experimente subir no móvel de MDF. Ele vai entortar, ranger e desmontar. Então, eu pensei, desenhei esse móvel aqui que vocês falam, que falta minha aliança, deixei em casa. Presta sono. Presta sono. Então eu aceito. Então eu, isso dá pra mim, acho que eu sou magrinho, ó. Deixa eu ver se ainda consegue. Consigo. Tcharam. Glória a Deus. Então eu pensei, essa mesa aqui, eu não estou fazendo uma ilustração, essa aqui, ó. Então eu pensei, ela tinha que ser alta, ela tinha que ter, tinha que ser bem feita, tinha que poder ser carregada, tinha que ter uma portinha com chave e tinha que ter um anteparo aqui. E eu desenhei, levei para o carpinteiro e o carpinteiro fez exatamente como eu tinha encomendado. E tá aí ela até hoje, firme e forte. Tá vendo? Essa mesinha, ela foi imaginada, ela foi planejada, ela foi desenhada para cumprir um propósito. Por quem a imaginou que foi eu. Havia uma necessidade na igreja de uma mesa como essa. Então eu pensei em algo, desenhei e o carpinteiro fez. Amém? Amém? O pai pensou em algo para a igreja. Muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. E ele entregou o topo de madeira que era você, para que o Espírito Santo, o carpinteiro de Deus, fizesse algo útil para o reino de Deus. O projeto que Deus tem para a sua vida, Juliano, nasceu no coração de Deus. Não está acabado ainda. E Deus, ele vai empenhar o que for necessário para que você seja idêntico ao desenho que ele fez. Idêntico a Jesus. Amém? Você sabe o que significa cristão? Pequeno Cristo. Primeira vez que, em Antioquia, se não me engano, primeira vez que os cristãos foram chamados cristãos. Porque eles eram exatamente como eles pregavam. E eles disseram assim: vocês são pequenos desse Deus que vocês pregam. Vocês são cristãos. E aí começaram a ser chamados de cristão. Uma certa vez o homem falou assim: se alguém algum dia me acusar de cristão, eu quero ter contra mim provas suficientes para ser condenado. Se alguém lhe acusar de cristão, você tem provas suficientes para ser condenado? Pois bem, então, irmãos, Deus Pai teve uma ideia, amém ou não? Amém? Hoje eu estou muito sério, né? Vou tentar ser menos sério. Ou melhor, vou tentar continuar a ser sério, mas tirar alguma risada de você, porque eu vou falar muito doloroso hoje, para compensar um pouquinho. Então, Deus Pai tem uma imagem, e essa imagem que foi concebida no coração de Deus Pai, esse propósito de Deus, a palavra de Deus diz que ela vai e não volta vazia, sem antes cumprir o seu propósito. Diz lá em Isaías que Deus, a chuva vai, evapora, faz a nuvem, condensa, chove, passa pela terra e volta, mas todo esse ciclo é cumprindo um propósito. Assim é a palavra de Deus, não sai de Deus e volta para ele sem cumprir o propósito. Bem, hoje eu quero falar sobre uma ação que o Espírito Santo de Deus faz na sua vida, que é levar você a ter imagem de Cristo. Levar você a ser tão parecida com Jesus, que as pessoas vão olhar para você e vão dizer: ah, entendi, é para fazer assim como você está fazendo. Em nome de Jesus, pare agora se você está pensando: não, pastor, não, eu tenho que ensinar as pessoas a serem como eu falo. O nome disso é hipocrisia. Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é que Paulo fosse perfeito, mas ele tinha o que dizer às pessoas: eu só ensino para vocês aquilo que tenho vivido. Então vamos pensar o seguinte: ao invés de você desistir, acredite que é possível. Amém, irmãos? Amém? Porque você é a única Bíblia que os colegas de trabalho leem. Eles não leem Bíblia. Eles podem ter até a Bíblia aberta no carro, para não agorar o carro. Pode ter a Bíblia aberta na sala de jantar, para dar um clima mais família. Mas a única Bíblia que eles leem é você. Então, se você não transmitir o Evangelho para a sua vida, eles vão se perder. Porque o único Jesus que eles veem é você. Pastor, que heresia! Eu não sou Jesus. Você. Jesus uma vez disse assim: quem vê o Pai, vê a mim. Perguntaram: mostra-nos o Pai. Aí Jesus falou: há quanto tempo eu estou com vocês e vocês me pedem para mostrar o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai, ora. E Jesus disse assim: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós outros. A nossa missão é muito alta. É por isso que não dá para ter pecadinho escondido. É por isso que não dá para ter pecado deliberado. É por isso que não dá para a gente... Eu entrei no banheiro hoje da praia, fiquei tão constrangido. Praia já é um lugar ótimo para testar nosso relacionamento com Deus, né? Porque as mulheres são muito nuas. Não estou falando só de biquíni, estou falando de exposição exagerada. E aí, você está ali na santidade, na graça, glória a Deus, aleluia, né? Além, que bom estar aqui na praia. Não vou deixar de ir para a praia porque tem gente que se veste mal, né? Só que eu cheguei no banheiro para trocar roupa, que mau gosto, tinha umas pornografias coladas no banheiro, é uma das barracas mais sofisticadas que tem aqui na região. Aí eu vi que coisa, assim, de mau gosto. Aí eu fui para a mesa, aí fiquei tão indignado que fui lá no dono da barraca. Quem tem que deixar de ser crente passivo? A gente tem que ter uma postura. Amém ou não? Então, ser passivo é uma coisa, ser pacificador é outra. Aí eu fui lá e falei assim: sabe por que eu venho na sua barraca? Ele: por quê? Porque aqui é ambiente de família. Amo vir aqui, comida boa, ambiente bom, as músicas. Claro, não são evangélicas, né? Mas pelo menos não eram pornográficas. Agora, tomei um susto, cheguei no seu banheiro, eu sou evangélico. Eu cheguei no seu banheiro, tinha um monte de foto, não é nua. Aí ele: não estão nuas? Eu falei: meu amigo, não combina com o seu estabelecimento. Fica a dica. Eu me assustei, eu achei que foi de mau gosto. Entrei, sentei, paguei caro. Por que não chegar lá e profetizar com graça? Falei: não combina com esse ambiente. Então, irmãos, a santificação, ela é um processo que Deus faz, que você começa a enojar o pecado. Então não dá para ter pecado escondido, pecado deliberado. Não dá para dizer assim: isso ainda é assim na minha vida, mas eu tenho tantas coisas boas. Interessante, porque a disciplina de Deus, que é o julgamento de Deus, ele não é sobre o que você faz de certo, é sobre o que você faz de errado. Imagine se alguém chegar no júri e falar assim: você está condenado porque você lesou alguém assim, assim, assim, e isso é condenável. Você já viu algum advogado dizer assim: meritíssimo, meritíssimo, o senhor há de convir que o meu cliente faz muitas coisas boas, meu cliente é um ótimo crente, meu cliente tem ministério, meu cliente isso, meu cliente aquilo? O juiz vai rir-se dele e vai dizer: mas ele não está aqui pelo que faz de certo, ele está aqui pelo que faz de errado. Então, não existe um equilíbrio entre você faz um monte de coisa certa para poder sanar algo de errado. Para o que há de errado na sua vida, tem que ter arrependimento e mudança. A Bíblia diz: quem se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Então, essa obra linda, que tira o que é podre, e aqui algo muito importante: coloca o que é santo. Muitos crentes se enganam porque acham que nessa faxina do Espírito Santo ele só tira o que é ruim. Não, muitos crentes têm pecados graves e sérios. Por quê? Porque às vezes o grupo religioso dele só enfatiza o que não pode, só enfatiza o que não pode. Aí pipoca, menina engravidando, gente que está no louvor tendo caso com liderança. Quantos casos já vieram para minha mão para eu tratar? De outras igrejas. Então, não é só o que não pode. A gente precisa falar e buscar a maravilhosa graça que superabunda onde abundava o pecado. Você sabia que é muito melhor a santificação do que o pecado? Você sabia que é mais gostoso a santificação do que o pecado? Você sabia que o momento... até dá uma explicação psicológica, e agora não é o momento para isso, mas é um momento de catarse espiritual, de estado alfa da mente, sem explicação psicológica, eu chamo de estar cheio do Espírito Santo. Aquele momento é muito melhor usar droga, é muito melhor do que você estar numa alucinado porque usou droga. É melhor, aleluia ou não? É muito melhor a sexualidade santa com seu cônjuge. É muito melhor, efetivamente, desculpe a grosseria, é mais gostoso. do que de forma pecaminosa, suja. Quem evitou o sexo foi Deus, irmãos. Para que você tivesse muito prazer, mas com a pessoa certa, no lugar certo. Amém ou não? Amém ou não? Amém, amém ou não? Então, santidade não é só não fazer coisas. E que em nome de Jesus, o Espírito Santo lembre isso. Porque muitas vezes o diabo fala: você vai desperdiçar sua juventude, você vai desperdiçar sua vida, você vai desperdiçar, você ainda tem como ter prazer, você ainda tem... Aí você diz: cala a boca, pé redondo. Sai daqui, não tenho nada com você, não. Eu não troco o prazer que eu tenho no Senhor do que a porcaria que você me oferece, esse lixo que você me oferece. Isso é lixo. Eu sei o valor que eu tenho, eu sei o sangue que foi pago para que eu pudesse ser filho de Deus. Amém ou não? Então, essa obra linda de santificação não é só tirar o que é ruim, é receber o que é bom. Porque senão, irmãos, você vai começar a se colocar em situação de tentação. Sabia disso? Sabia que Deus lhe deu terminações nervosas para você ter prazer? Tem endorfinas, tem dopamina, serotonina, um monte de endorfina que Deus está no seu cérebro, que Ele quer que você tenha prazer. Não é pecado ter prazer, não. É bom, é bênção. Então, Deus, o que é que Deus? Deus tem horas que não, a gente tem que comer saudável. Amém, irmãos? Amém, amém. Amém ou não? Amém. Mas vou te contar uma coisa, tem horas que Deus fala assim: vai lá, Israel, pode se afundar nas gorduras aí que vocês estão felizes, mesmo vai festejar. E o povo, meu amigo, ia só na fissura e comia aquele. Deus fala assim: você casou, meu jovem, um ano só curtindo sua esposa, oh, glória. Nada de ir pra guerra. Você vai curtir sua esposa agora até ela dizer: vai, meu amor, pra guerra, vai pra guerra. Amém ou não, irmão? Amém. Salomão disse: meu filho, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. O que você tem que fazer? Curtir sua esposa, comer dentro do saudável, bem, isso aí. Trabalhar de sol a sol, pagando seu pão e curtindo sua vida na santidade, lembrando que você vai dar conta de tudo ao Senhor. Amém? Então, a gente tem que parar com essa ideia de que uma vida santa é uma vida chata. Isso é mentira. Quantas pessoas, por graça e misericórdia de Jesus, eu consegui, Deus conseguiu através da minha vida impactar em faculdade, na sociedade, porque dizia assim: poxa, você é crente, você é tão alegre. Por que? Era para ser triste porque é crente? Era para ser rabugento? Hoje a gente estava na praia de manhã a gente foi para a praia, glória a Deus, aleluia, irmão. Domingo também é dia para a praia, meio enorme, assim, né? Delícia a praia, pô, demais, demais. E aí, tinha os irmãos conosco, foram no outro carro, né? E na hora de ir embora, aí Sofia: pai, você não vai esperar eles? Aí eu não perdi a oportunidade, né? Aí eu falei assim: filha, por que fala assim, reclamando, parecendo uma velhinha? Por que você não vai esperar eles? Você é uma criança, dessa idade você já tá assim, desesperada, imagina quando for velha. Aí ela deu a rir e a gente curtiu o momento. Às vezes a gente é assim. Acho que por ser santo tem que ser carrancudo, tem que ser julgador, judicioso, com o dedo e rixa apontando os outros. Isso não é vida não, irmãos. Santidade é o estado de estar mais parecido com Jesus. E Jesus ria, se divertia. Jesus se divertia tanto que às vezes achavam que ele estava em pecado. Jesus descansava quem chamava ele de preguiçoso. Então vamos parar com esse negócio de santidade, é uma vida sem graça, é uma vida quadrada. Não, santidade é a melhor vida que existe. É por isso que às vezes eu estou assim num resort, num lugar, aí eu posto de, digo assim: essa vida de pastor é difícil, essa vida de missionário é difícil como o quê? E vou continuar postando. Porque as pessoas dizem o quê, né? Chega para dar um testemunho: eu estou naquela cidade que tem um rio que parece um esgoto, misericórdia, que é cemitério de pastores. Isso não é um testemunho, isso é um testemunho. Quando eu converso com alguém e aí bênção demais, o povo bom daquela cidade, vida boa, igreja, bênção pura. Oh, aleluia, amo aquele lugar, eu amo aquelas pessoas. Amém, amém ou não? Porque o missionário é o mártir, né? O missionário chega no campo para dar um testemunho e fala: irmão, é difícil. Você não sabe o que é sair daqui da capital? Parece que é uma coisa do outro mundo. Vai para lá. passar tantas dificuldades. Como que disse, eu que sou santo, você não vale nada. Ronaldo Lidório, que foi um missionário que sofreu muito no campo, ele diz, gente, aí ele vai dar um testemunho de igreja, né? Ele fundou uma igreja que tem 3 milhões de pessoas hoje nos Congomas, né? Em Gana, na África, que o pai sacrificava, o avô sacrificava o neto na barriga da filha. Esse cara hoje é presbítero. Aleluia, glória a Deus. Então, esse rapaz, Ronaldo Lidório, ele, vamos lá, me dá o testemunho aqui do campo, não comi cérebro de macaco, nada disso, vamos para a Bíblia. Vou perder tempo com a dificuldade. Às vezes a gente perde mais tempo com a dificuldade do evangelho. Ah, irmão, a gente tem que amadurecer, pelo amor de Deus. Às vezes a gente está mimado. Oh Deus, é tão difícil a santidade, Senhor. Oh Deus, eu queria tanto tirar cocaína, Senhor. Eu queria tanto estar agora com as mulheres. Deixa eu te falar uma coisa. Só Deus mesmo, viu? Tem que ter muita graça. Não é não? Vai dizer assim, eu tirei você do chiqueiro, mas te botei no meio dos príncipes, te dei um anel, uma sandália, uma capa, um nome, você não era nada. E você está se queixando pelo que você não tem de porcaria. Acorda. Bota pé no chão, seja grato. Então eu quero falar um pouquinho, rapidamente, sobre essa obra linda que o Espírito Santo faz na gente. Amém, irmãos? Então, essa lixa do Espírito Santo, esse formão do Espírito Santo, esse trabalho do Espírito Santo, ele age em nós de várias formas. Não vai dar para pregar hoje, né? Tem que ser semana que vem. Mas vamos começar, amém ou não? Amém? Não, se não deram amém, vocês querem que eu pregue hoje, né? Então vamos lá, vou ficar um pouquinho mais hoje, tá bom? Vamos falar desses 4 trabalhares, não sei se eu posso usar assim. Esse trabalhar de Deus de 4 formas, pelo menos, em nós, tá bom? Primeiro, eu queria falar sobre a lixa de cima. Vamos ler aqui no versículo 6. E ouviu Saul que já era... E ouviu Saul que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele, e estava Saul em Gibeá, debaixo da arvoreira de Ramá, e tinha na mão sua lança e tinha na sua mão a sua lança e todos os seus criados estavam com ele. Vamos lá? Davi foi mandado voltar para Judá, porque ele foi eleito por Deus, ungido para ser rei de Israel. Então Judá era a capital, ele tinha que estar no lugar dele. Que nem Jesus. Jesus tinha que ir para Judá. Jesus tinha que ir para o seu lugar de sacrifício. E foi. E Davi, então, foi. Só que tinha alguém esperando Davi lá. Quem era? Saul. Também ungido rei, mas que desobedeceu a Deus severamente. E quando politicamente queria convencer Samuel, para Samuel dar uma perdoada nele, Samuel virou, ele puxou a capa de Samuel, e Samuel disse, assim como essa capa rasgou, o teu reino será rasgado de ti, e Deus ungirá outro rei sobre Israel. E Davi foi ungido rei. Davi já era da casa de Saul, porque tocava harpa para Saul. Quando foi e matou Golias. E Davi se manteve timidamente, discretamente, até que Deus levantou Davi depois como rei. Amém ou não? Só que Saul, enquanto isso, desesperou e resolveu matar Davi. Enquanto Davi tocava, Saul lançava uma lança sobre... Ainda bem que ele era mal de mira, foi o Senhor que desviava a lança de Davi. Né? Várias vezes Saul tentou matar Davi. Vamos lá. Você já foi limado alguma vez por sua liderança? Já foi ele? Dê glória a Deus por isso. Deus trabalha de cima, irmãos. E Deus usa as autoridades que são constituídas por Ele, para que Ele não nos deixe ser pedantes, empedernidos, altos demais. Então, muitas vezes, Deus permite ou manda que quem está sobre nós dê uma limada, dê uma lixada, coloque a gente no lugar da gente. Mas eu sou servo do Senhor, do Deus Altíssimo. Senhor, mata ele, Senhor. Não pega essa oração. A Bíblia diz que sua boca é bênção, para bênção, não para maldição, amém? Não adianta amaldiçoar o chefe. Quando você for limado de cima, quando você for cuidadosamente tratado, trabalhado por quem está em cima, que a sua posição seja de submissão, seja de se sujeitar. Às vezes você tem um bom líder, por exemplo, eu tenho um ótimo líder sobre mim, o pastor Renato, vocês conhecem. Mas nós lá em casa temos uma reverência ao nome dele. Não é uma adoração, é uma reverência. Porque ele é quem Deus colocou sobre nós. Amém? Eu tenho uma chefa. Eu trabalho em vários lugares, como diz minha filha, né? Mas um dos meus empregos, eu tenho uma chefa sobre mim. E eu tenho honra ao nome dela, porque era autoridade construída sobre mim. E Deus já chamou, já usou ela para poder me corrigir alguma coisa? Claro que sim. Se você nunca foi chamado a ser corrigido no trabalho, ou porque você é muito bom, ou porque você é incompetente. Eu prefiro achar que você é muito bom. Mas às vezes vem que algo pode melhorar em você, eles chamam, eles limam, e às vezes não são carinhosos, né, Juliana? Então, meu irmão precioso, em nome de Jesus, não rejeite a disciplina, porque o tolo rejeita a disciplina, mas o sábio a recebe. Amém? Às vezes quem está em cima é o marido, que às vezes não tem muito tato para poder lidar com a esposa. Às vezes é o chefe, às vezes é o pastor, às vezes é o discipulador, às vezes é o líder de núcleo. Mas que bom que tem alguém sobre você, que você não é um abandonado. Amém ou não, irmão? Que bom que você tem alguém sobre você. Então, primeira lista aí é a lista de cima. Você está comigo? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Primeira lista é a lista de cima. Versículo 6. Primeira lista, a lista de cima. Abre aí sua Bíblia rapidinho em Êxodo 15, 22. Dada ao momento, eu vou só lembrar a história. Depois você lê em casa, Êxodo 15, 22. Os judeus estavam caminhando no deserto, uma caminhada que deveria durar somente 40 dias. Mas eles, pela dureza do coração deles, demoraram 40 anos. E chegaram a um lugar chamado Mara, que recebeu esse nome, não sei se no momento ou depois, exatamente, porque ali tinham águas amargas. O povo estava querendo água, e Deus levou eles para Mara. E quando foram beber água, ah, essa água é amarga! Ah, eu pensei que Deus ia me dar um emprego melhor! Ah, eu pensei que Deus... Como é que Deus é um pastor desse? Ah, e reclama, reclama, reclama. E aí Moisés foi lá e Deus usou, ele orou e a água ficou doce. Amém? Está lá, você pode conferir depois. Só que tem um detalhe. Aquela água de Mara, ela continua amarga. E aquela água é uma das poucas águas medicinais no mundo. Existem alguns lugares no mundo que as águas são medicinais, ou por serem termais, ou por causa de substâncias químicas que se encontram na água. Aquela água, embora seja amarga, ela é potável. Então vamos entender o que Deus fez? Deus tirou eles daquelas toxinas do Egito, daqueles excessos de um povo que comia tudo que era porcaria, porque não tinha uma lei sanitária ainda. E Deus passou eles por Mara para poder dar eles remédio. Remédio! É remédio de Deus muitas coisas que nós passamos, às vezes, com autoridade sobre nós, irmão. E eles murmuraram, e Deus ficou muito triste com aquilo. E logo adiante, ainda no capítulo que eu disse para vocês, eles encontram um lugar com 70 palmeiras, o verdadeiro oásis, com água doce. Já estava no caminho deles ir para esse lugar, só que antes Deus queria que eles crescessem. Quanto você não já cresceu por causa do chefe ou do líder, que não era a melhor pessoa? Deus está no controle. Amém ou não amém? Amém. Primeira lista, a lista de cima. Segunda lista, a lista do lado. Você está do lado do seu marido aí, dá uma lixadinha nele. Dá uma lixadinha, Jesus. Segunda lixa, a lixa do lado. Aleluia. Versículo 3. E foi-se Davi ali a Mispa nos Moabitas e disse ao rei dos Moabitas: deixe estar meu pai e mamãe aqui com você, até que saiba de Deus o que vai fazer de mim. E trouxe os parentes. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas e ficaram com ele todos os dias que Davi estava no lugar forte. Vamos aqui? Você lembra da história? Davi era o menorzinho da casa. Davi não foi lembrado na hora que Samuel chegou lá para ungir o rei de Israel. Lembra? Ele foi rejeitado. Ele foi ignorado. Mesmo assim, o Senhor fez com Davi o que fez. Amém ou não, irmão? Amém? Está aqui comigo, diga amém. Amém. Vamos lá. E aí, Deus queria deixar Davi do lado. Não tem lixa melhor do que a família, irmãos. É a lixa que lixa a gente do lado. É uma das lixas mais importantes para você não ficar inchado. Para você ficar na bitola de Deus, no tamanho de Deus, você precisa passar pela lixa da sua família. Amém, irmão? Deus ama a família. Deus começou a humanidade com a família. Deus trouxe Jesus em uma família. Jesus ama tanto família que ele fala de forma ilustrativa que ele vai ser o noivo e a igreja a noiva de uma família. Amém ou não? Família é bênção, sempre é bênção, sempre é bênção, sempre é bênção. Parente, sempre é bênção, sempre é bênção. Sempre, em qualquer situação. Porque é trabalho de Deus na sua vida. Para lhe ensinar como agir. Aí você pode dizer, ah, pastor, você não sabe a família que eu tenho. E a minha? A de Paulo é ótima. Os parentes. Perfeito. Quase perfeito. Mas a minha, nem tanto. Eu comecei falando de família. O que é família? Marido, mulher e filho. Mãe é sagrado. Pai é sagrado. Irmão é sagrado. Mas família é casal e filhos. Se você não casou ainda, sua família são seus pais e seus irmãos. Se você já casou, sua família é sua esposa. Os demais são parentes. Muito importantes, mas parentes. Amém? Por isso deixou Abraão a sua casa e foi e se casou com Sara. Por isso deixa o homem a sua parentela e se ajunte à sua mulher. E aí constitui uma família. Amém? Amém? Mas eu quero falar da família, da perspectiva mais ampla, que é você, seu cônjuge, seus filhos, mas também seus irmãos, seus pais. Tá bom? Porque marido e mulher você escolhe, talvez não seja uma lista muito afiada, mas pai, mãe e sogra e sogro você não escolhe. Ah, é ou não é? Você escolhe irmão? Não. Então eles são os mais eficientes para Deus trabalhar na sua vida. Amém? Pode escolher a mulher sem revolta, aí você não tem sogro. Boa. Nem filho você escolhe. Não é? Você pode até adotar como eu, vai escolher, vou usar um monte de critério, mas vai ter um monte de coisa que eu não vou conseguir descobrir. Vai ser que na fé mesmo, meu nome. Então vamos lá, vamos lá. Deus usa pessoas da nossa família, irmãos. Essa família aqui rejeitou Davi. Eliabe, que era o bonitão, o fortão, o soldado da família, era o fuzileiro naval da família, era o bonitão, grandão. Quando Samuel viu, quando Samuel... Fique de pé aí, por favor, meu irmão. Eu acho que Eliabe era no porte desse irmão. Bonito, forte e alto. Amém ou não? Pode tentar. Cris, que glória a Deus. Que... Não, porque é o americano maior patente é o fuzileiro naval. Não, é, Paulo está dizendo, não tinha na época fuzileiro naval. Não, eu digo assim, fuzileiro naval, é, comparando, né, comparativamente, se fosse americano, né? Então, Eliabe, que era o cara, quando Samuel viu, Samuel falou, esse! Aí Deus falou, Samuca. Quer dizer, Deus não falou isso, né, amor? Deus falou, não, Samuel. Eu não vejo como o homem vê. Eu vejo o coração, e eu o rejeitei. Quem estava no coração de Deus, irmãos? O menininho do campo, que saiu de trás das malhadas para ser rei de Deus. Amém? Você pode ser rejeitado, chapéu, como eu fui também. Mas Deus gosta de pegar os rejeitados e colocar sentado com os príncipes. E a família dele, eu lembro que uma certa feita na minha família, eu não choro mais com esses irmãos, eu já fui curado, graças a Deus. Eu lembro que eu... Por isso que quando eu casei, eu comia tanto Danone. Eu lembro que tinha uma tia minha, que hoje é uma mulher de Deus, ela tinha duas filhas. E essas filhas, elas eram muito animadas com o que comiam. E elas comiam Danone e deixavam mais no, na vasilha do que comiam. E eu só ficava esperando. Oi, gente, teve um dia que minha tia não deixou eu lamber a vasilha do Danone, gente. Eu traumatizo, pobrezinho. Não é ou não é? Mas eu já descontei, eu comi tanto Danone que quase com alergia. Depois, né? Depois. Então, às vezes você pode se ver como Davi. Davi era rejeitado, rechaçado. Eliabe, covarde, só tinha aparência, porque quando apareceu o gigante Golias, o que Eliabe fez? Se escondeu junto com os outros do exército. Quem foi enfrentar Golias? O pequeno, grande Davi. Viu? E nem quis usar a armadura de Saul. Davi derrubou a degolou Sansão com a espada de Sansão. Sansão não. Outro forte. Golias. Vocês estão ligados, né? Eu misturei, né? Juízes com reis. Desculpa. Não, não. Pra ver se vocês estavam ligados. É porque é muito nome. Eu tinha descalculia, disgrafia, dislexia, todos esses dis. Era quase desgraçado. Mas Deus, por graça, transformou, entendeu? Então não existe isso de desgraçado, de diz, nada. Isso aí é fase. Deus transforma tudo isso, irmãos. Tudo isso. Deus é Deus, amém ou não? Eu fui lá pregar nos alagados lá, cheguei lá, a irmã falou: meu Deus, você é um pastor. Eu falei: que foi? Você é um pastor, aleluia. Quase a mulher fala em línguas. Que foi, minha irmã? Aí, por que você está assim? Agora Deus é um pastor. Nunca vi ninguém tão emocionado porque era um pastor. Ela falou: porque eu fui sua professora de alfabetização e eu tinha certeza que você ia ser um marginal, meu filho. Você amotinava os coleguinhas contra mim para fazer greve quando fazer prova. Gente, a validação, eu era uma bênção, eu era uma lixa na vida da minha família. É uma lixa de baixo. Então, parente é bênção, amém ou não? Família é bênção, amém ou não? Você vai ler aí em Êxodo que o Senhor, no quinto mandamento, que é o terceiro mandamento com promessas, dos 20, 12. Diz: honra pai e mãe para que tudo te vá bem e se prolongue o dia na terra. Amém ou não? Aí não está falando para Sofia honrar a minha, a Paula. Está falando para a ela, sim. Mas principalmente está falando para adultos. Adultos. Então, irmãos, quando a sua esposa quer cuidar da sua sogra, deixa, meu irmão. É bênção. Porque se ela não cuidar da parentela dela, ela nega a fé dela. Se o seu marido cuida da mãe dele, imagina o que ele vai fazer com você. Às vezes a gente tem casa aplainada, confortável, tem tudo em casa. E a mãe do cônjuge não tem um plano de saúde. Como é isso? Está errado. Honra o pai e a mãe para que tudo te vá bem e prolongue os teus dias na terra. Amém ou não amém? Então, família é bênção. Isso tem que abençoar. Tem que cuidar. Tem que estar perto. Tem que sacudir, tem que acudir, tem que socorrer. Amém ou não, irmão? Amém. Glória a Deus, aleluia. É Deus falando, igreja, amém ou não? Amém ou não? Ah, sim. Então, irmãos, Deus usa a lixa do lado para trabalhar em nós. Amém ou não? Vamos lá. Terceira lixa é a lixa de baixo. E ajuntou-se... Perdão. Segunda lixa foi o cuidado de Davi com a sua família. Amém? Cuidou da família. Foi lá e levou para um rei. Contratou com o rei. Davi não era de fazer nada sem pagar. Contratou com o rei para cuidar da família dele. Isso é bênção para você. Tá bom? Amém ou não? Pode ter algo na sua vida amarrado porque você não está cuidando dos seus. Vamos lá. Terceira lixa. A lixa de baixo. Essa é boa, irmãos. Essa é benção. É benção com força. E se ajuntaram com Davi todos os homens em aperto, endividados e angustiados de espírito. Irmãos, Brasil foi punk, hein? Colonizado pela pior raça de Portugal. Pior ainda estava com Davi. homens que não tinham valor, homens que não tinham valor moral, homens que não tinham mais a quem recorrer. E a Bíblia diz que Davi se fez líder sobre eles. Você está discipulando quantos? Você não sabe o quanto você perde, minha irmã, enquanto você não discipula alguém. Porque tem coisa que Deus vai trabalhar na sua vida só quando tiver alguém abaixo de você. Às vezes a gente quer ter muito. Mas a Bíblia diz que é fiel sobre o muito. Que Deus faz sobre o muito. Quem é fiel? Quem é fiel? No pouco. É crente, converteu, serve a Jesus 1 ano, 2, 3, 4 anos. Já é cuidado, já é discipulado. E cuida de quem? Então cuidar é bênção. Não é fácil, mas é bênção mesmo, né, gente? Tem coisas no nosso caráter que só é cuidado quando cuida. Por isso que eu digo, todo mundo tem que ter filho. Deus dá ovo na barriga ou adotado. Mas filho ensina coisas preciosas. Por isso que eu estimulo todo mundo a ter filho. Amém, não? Não é não. Ter filho, ter filho, ter filho. Estou de olho em vocês dois. Tem coisa que só trata, só cura, só melhora com filho. Não, não é? Tem uns DNA, eu sei. Não precisa ser um filho ser uma pessoa que dá trabalho. Gente, acordar de madrugada, eu lembro que uma vez, Sofia. Primeira coisa, depois que tem filho, seu sono muda, meu amigo. Você sente frio, sente calor, você sente todas as temperaturas. Você sabe que sua coisa está estragada de longe, muda seu corpo biológico, quanto mais sua mente. Você aprende mais sobre a paternidade de Deus. É! Estava no quarto já para ver Sofia. Porque eu achava injustiça. Paula trabalha o dia todo em casa cuidando de Sofia e de noite cuidava de Sofia de novo? Não, quem cuidava de Sofia de noite era eu. E como eu não tenho seios que possam amamentar, e Sofia não podia receber leite da mãe porque secar, porque da 45 dias que ela passou na UTI na Natal, então quem dava de mamar para Sofia de madrugada? Eu. E foi tão benção para mim, irmãos. Eu aconselho que os homens façam isso. Porque a mulher, ela já passa o dia. Cadê Fabrício? Viu, Fabrício? Fabrício? Ele está no aquário ali. A mulher já passa o dia trabalhando com a criança. Outra coisa, nada de ficar dando duas mamadas de noite pro filho, isso é errado. Você dá uma mamada para o filho tarde da noite e dá outra 6 da manhã, que você não é cavalo, bicho, não. Você tem que descansar também. Não morre. Não morre. Você tem que colocar o filho no ritmo, senão a mulher fica doida, coitada. Pode ter uma depressão pós-parto, o menino já grande. Tá bom? Depois a gente conversa mais sobre isso se você quiser. Mas aí, o que eu fazia? Paulo já passava o dia com a Sofia, quem passava a noite? Eu. Aí a Sofia fazia, eu levantava. E Paulo queria me acompanhar, eu falei, olha, te dá um cabelo você. Você vai dormir. Por favor. Porque basta estar aqui acordado também. Então você vai dormir. Não é justo, amor. Você trabalhou também o dia todo. Eu falei assim, então tu fica com ela. Ah, mas também. Então você vai dormir. E aí, irmãos? Um dia Sofia, eu fui no quarto, quando eu cheguei no quarto. Pense no que é o berço todo de sangue. Não tinha cor do lençol quase. Gente, nessas horas, graças à misericórdia de Deus, dá para ser socorrista ou médico de hospital. Me dá uma tranquilidade. Lembra do Raimundo, o senhor quebrou o braço? Na casa do Jânio? Ó, foi o úmero. Quebrou alguma coisa que deve ter doído pra caramba. Aí, glória a Deus que ele me deu isso. Aí eu, calmamente, fui ver o que se tratava. Que nem no dia que ela resolveu chupar uma gilete. E quando tirou o papel de bala, a gilete cortou dos dois lados a boca. Foi muito sangue, gente. Tem que ter sangue frio. Glória a Deus, Deus me deu isso. Talvez eu vá trabalhar com cruz vermelha, com um negócio desse um dia. E aí, se bem que para ser pastor tem que ter sangue frio também, viu? Aí, quando eu cheguei no berço, parei, olhei, tomei par da situação. Tinha rompendo vazio do nariz, fui lá, comprimi como deve fazer, tirei ela, vi que ela tava, não tinha parado de respirar e tudo, sacudi, acudi, ligamos para o pediatra, resolveu. Mas meu amigo envelheceu uns 4 anos ali, pelo menos, para não dizer uns 40. Já pensou sua filha, a única filha, a mulher perdeu o útero, é essa ou essa, meu amigo? Você chega no berço, até vê que está viva, toda cheia de sangue. Vai dizer que isso vai fazer você lixado? Melhor, mais parecido com Jesus? Claro que vai. Você cuida do discípulo, ama, ama, ama, dá amor, e senta com ele e fala: aí, negão, como é que tá aquela área? Porra, caí, né? É difícil, briguei com ela de novo. Aí você diz o quê? Vamos orar então, vou jejuar essa semana com você. Imagina que o discípulo uns 10. Faz a conta aí. Por isso que eu estou esse corpinho aqui. Então, você é tratado no seu caráter. Ah, você pastor do trabalho, você pastor é maravilhoso. Você pastor é uma bênção. Porque imagina que eu tenho quase 100 pessoas orando por mim, jejuando por mim, me abençoando. É bom, não é? Bênção demais, rapaz. Para que você fala, pastor, é um sacrifício. É bênção ser pastor. Queira ser pastor, sonhe ser pastor. Quem sabe Deus te chamou. Bom demais. Cuidar de gente, bênção. Amém ou não, hein? Aí chega a treino. Aleluia. Deus está aqui, amém ou não? Você tá com pastil? Está cheio? O que mais? Amém. Então, glória. Vamos lá. Terceira lista de Deus. Quarta lista de Deus. Tá bom, né, gente? Quatro, vamos lá? Leia aí comigo. A lista de dentro. Oh, glória, essa é poderosa. Se você não mudou na lista de cima, na lista do lado, na lista de baixo, agora tu tem que mudar, legal. Qual é a lista de dentro? Vamos aí ver o que o profeta Gade falou, Davi? Ele disse assim: ah, meu rei, peraí. Você tá num lugar forte, né? Tá seguro, hein, negão? Beleza. Ah, vai ter um dia que eu vou chamar você para ajudar, minha mulher. E aí, meu amigo? Acabou Fortaleza. Acabou Caverna de Adulão. Tá tudo bem, segurança, hein? Tudo. Aí, de repente, Deus fala assim: mas agora eu quero você em Judá. Em outro momento que Deus chamou Davi de novo para ajudar, sabe o que os valentes dali falaram? A mesma coisa que Tomé falou. Foi Tomé? Foi Pedro que falou assim: não, Tomé, vamos para Israel para a gente morrer lá com o Senhor. Ironizou com Jesus. Tomé não falou aquilo por fé, foi ironia, porque Tomé duvidava. Então Tomé falou: bora morrer com o Senhor lá em Israel. Às vezes os seus não vão concordar, não vão querer, vão dizer: por que você está orando tanto? Que negócio é esse de discipular? Está vendo que esse cara não quer nada? Que negócio é esse de você cuidar de núcleo? Você não já cuida de gente demais? O que é isso? Mas Deus plantou, meu amigo. Obedeça. Amém, meu irmão? Deixe sua família protegida. Não discute sua família. Amém? Veja o que Davi fez. Bom exemplo. Mas aí Gade falou: vá para ajudar. É a lista de dentro. Davi errou quando ele deitou com Betseba e mandou matar Urias, que era marido de Betseba. Depois você lê essa história de Davi, o erro de Davi. Mas quando Davi adulterou e deitou, ele podia casar com 1000 mulheres, como Salomão, filho dele, mas ele resolveu casar porque naquele tempo Deus permitia isso. Nunca foi do agrado de Deus. Prova disso é que Deus deu Eva a Adão, uma mulher. Amém? Deus chamou Abraão com Sara, um homem e mulher. Deus deu Rebeca a Jacó. Deus deu Raquel a Jacó. Deus deu Rebeca a Israel. Isaac. Deus permitia. Entendeu? No Novo Testamento ele diz: para ser presbítero, ser marido de uma mulher só. Porque tinha gente que vinha do judaísmo e de outras religiões com 5 mulheres. Aí Deus falou: não, para ser presbítero tem que ter uma só. Porque Deus nunca gostou desse negócio. Amém? Tá claro? Pronto, vamos lá. Vamos voltar aqui. Então, Davi foi lá e vacilou com a mulher dos outros. Ainda botou Urias para encher a cara com ele, para ver se Urias deitava com Betseba para dizer que o menino nasceu de 7 meses. Depois. Só que ele era muito crente, Urias, e disse: não posso aproveitar minha mulher, meus soldados estão na guerra. Tinha mais caráter que Davi naquele momento. Aí Davi falou: então leve essa carta. Ele é tão de caráter que não abriu a carta. Na carta tinha a sentença de morte dele. Que era ir para o fronte de batalha sem guarnição. E aí Davi, pensando que a vida estava boa, chega um rapaz chamado Natan, do tipo de Gade, profeta de Deus. Profeta não é quem devia vir dos outros, não, irmãos. Profeta é quem fala a palavra de Deus corajosamente. Amém ou não? Deus pode dar uma palavra de discernimento? Sim. Mas não é isso que marca alguém ser profeta. Amém ou não? E Gade foi lá do rei e falou: Natan contou a história e falou: meu rei, tem uma história para te contar, que Israel está acontecendo um negócio. Um rapaz tinha só uma ovelhinha, e aí a ovelhinha tão frágilzinha, e aí só tinha ela, e dormia aquecidinho com ela, de tão pobre. Chegou um grande homem com muitos rebanhos, foi lá, roubou a ovelha dele. Davi nem esperou a conversa acabar, falou assim: quem é esse para que eu mate? Aí, homem de fibra, virou para ele e falou assim: és tu, meu rei, que tomou a mulher de Urias do Eteu e ainda o matou. Como Saul faria? Puxaria a capa do profeta. Não é assim que Saul fez com Samuel? O que é que Davi fez? Pequei contra o céu. Por quê? Porque ele deixava ser tratado por dentro. Uma pessoa que não reluta contra o tratamento do Espírito de Deus é uma pessoa que vai se tornar mais rápida parecido com Jesus. O pastor está pregando? Recebe, irmão, em nome de Jesus. Discipulado está trabalhando seu caráter? Recebe em nome de Jesus. Deus está te falando na palavra? Recebe em nome de Jesus. Você está lendo a Bíblia? Recebe em nome de Jesus. Porque é o trabalhar do Espírito de Deus dentro de você. Dentro. Então, tenho que perguntar para você, não responda para mim, por favor, responda no seu coração. Deus tem trabalhado em você? Sim. Você tem deixado? Não sei. O livre-arbítrio não é para salvação, é para santificação. Porque ninguém escolheria Deus. A escola bíblica tem trabalho isso aqui. Mas uma vez que você foi convertido, você escolhe o tipo de crente que você vai ser. Vamos ficar de pé e orar. Senhor, obrigado por você falar conosco. Graciosa e poderosamente. Em nome de Jesus, que sejamos trabalhados pelo teu Espírito Santo. Para que possamos ser a imagem de Jesus. Porque há poder na tua palavra. E a tua palavra não volta vazia. E quem quiser assumir um compromisso com o Senhor da tua palavra, vai trabalhar em favor do Senhor. E não vai ficar fugindo, escapulindo do trabalhar do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém ou não? Amém. Aleluia. Fique em pé só um minutinho. Sentado só um minutinho. Irmãos, nós temos os nossos núcleos. Segunda, terça e quarta-feira, às 19h30, na casa de Chateau. A terça, na casa de Jackson, na segunda. Na casa de... Ah, exatamente, claro. Segunda, na casa de Jackson. Terça, na casa de Chateau. E quarta, na casa de Angelica. Os líderes são Jana e Lucas, e ela colinda lá com eles, junto com a Mandinha. Bênção demais, meu irmão, irmãos. Deixa Deus trabalhar você lá. Amém, irmão? Faça a paz do novo. Vai ser bom para você demais, vai ser bom para a igreja. Quinta-feira estamos aqui no Palmidinho, amém? Se Deus quiser. E domingo, às 5 da tarde, estamos juntos para a escola bíblica, tá bom? E depois o culto também. Então fica de pé, quero me estar abençoando você. Quem ainda me ama, diga amém. Glória a Deus. Aleluia. 19, 20, 21, 22, 23, Natal. Mas não tem programação. A única detalhe sobre Natal é que as crianças. Como é que está a programação com as crianças? Normal. Então, esteja aqui no Natal, ok ou não? Vamos estar junto, né? Vamos aprender mais sobre o nascimento de Jesus. Natal não é presente sem Papai Noel. Né? Você pode ter uma árvore de Natal na sua casa? Pode, irmãos. Não tem problema, não. A árvore de Natal, o nosso irmão em Cristo, Lutero, um dos homens mais importantes da Reforma Protestante, porque a gente tinha se virado da Igreja Católica, né? Lutero, Zwingli, Calvino e outros tiraram a gente de lá, pela glória de Jesus. Então, Lutero pegava um pinheiro, colocava ali velas dentro da luminária para ensinar as crianças como era a noite que Jesus nasceu, a noite bem iluminada de estrelas, e botava uma estrela em cima para falar da estrela que foi seguida pelos anjos, ok? Então não há nada de pagão nisso. Eu não gosto de Papai Noel. Por quê? Tenho nada contra o velhinho São Nicolau, que era bonzinho lá, em algum país frio aí que eu não sei. O problema é que Papai Noel é um tipo de anticristo, é uma figura de anticristo, porque ele tira a glória de Jesus. Coelhinho da Páscoa, demônio. Papai Noel, demônio. Ok? Se você quer ter uma árvore de Natal, não tem problema nenhum. Na minha casa tem, cheio de luzinha piscando. Tá bom? Eu não sou contra nem presépio, porque é didático. Ninguém é evangélico ajoelha diante do presépio. É tão bonitinho, ensina para as crianças. Depois a gente pode falar mais sobre isso, tá bom? Tá bom? Não estou querendo obrigando que você tenha, não. Estou falando que não tem problema nenhum, ok? Não tem, fique em paz. Agora, se tiver algum Papai Noel na sua casa, você arranque fora. Estou lhe pedindo como seu pastor, tá bom? Se você não concorda, faça por obediência. Não é nada demais que estou te pedindo, é? Tire nada do Papai Noel. Não é porque vai amaldiçoar sua casa, não. É porque é uma figura que inventaram para tirar o nome de Jesus. Não tem como ter alguma afeição a um ser desse, a uma figura dessa. Se a gente, mesmo sem ser a data certa, comemora Jesus nascendo, como é que tira o único momento que o mundo secular para, é Páscoa e Natal, para lembrar de Jesus, e a gente vai e tira com coelho, com ovo, com Papai Noel? Pelo amor de Deus, tem que ser sabedoria. Amém ou não? Então eu lhe peço isso, como seu pastor, eu lhe peço, tá? Amém ou não? Nós, já não orou por mim no começo, é um hábito bom a igreja orar pelo pastor no culto e também durante a semana, tá bom? Então ore por mim durante a semana. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre vocês, enchendo a vocês, para que todos nós sejamos trabalhados por cima, por baixo, por fora e por dentro, pela ação do Espírito, até sermos a imagem de Jesus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deem 6 abraços, tá? E vá na bênção em nome de Jesus. Salada de fruta, hein? Pessoal light aí hoje. Não fique de fora. Não, Paulo. Eu ia inaugurar meu presente. Tá parado, acho que a bateria está acabada na loja.